pessoinhas, aqui é o DG e não há dica de escritas piores do que 90% do que está na internet. A gente tem que começar polemizando, né? Betacast não é Betacast sem treta. É, se bem que a gente já tava batendo um papo aqui um tempão. Não, eu gostei do papo. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos mais uma vez. Eu sou o Maicon, seu amigo de sempre. Estou há 0 dias sem julgar as pessoas. Meu recorde é 1. Muito bom. Porque é verdade. Oi, gente, aqui é a Ana e eu tô há exatas 24 horas sem jogar Smite e eu preciso que vocês mandem ajuda. A gente tem aqui uma viciada, a gente tem que chamar um médico, a gente tem que... Não, eu tento ajudar jogando, mas eu sou péssimo. A hora da interferência é agora. Tá? Vocês querem arrombar aqui a minha porta e me ajudar a sair desse vício? A hora é agora. A partir de amanhã... É. A gente não falou pra Ana, mas na verdade esse Betacast é uma intervenção. Ana, a gente te ama e precisamos conversar sobre o seu problema. Não! Não! Eu acabei de comprar um vestido maravilhoso. Vamos falar sobre vícios. Vamos lá. Hoje o time tá aqui pra dar dicas de escrita. Enquanto falamos mal das dicas... A gente vai bem dar... A verdade é que a pauta não é sobre dar dicas, é sobre falar mal das dicas que as pessoas dão. É, a gente vai a dar verdade, dicas. A gente só quer destilar ódio, a gente tá aqui apenas para criticar. Dar dicas é tipo uma desculpa que a gente tá usando. Pra falar mal e julgar todo mundo, é isso. Que é o que a gente gosta de fazer, na verdade. É o que a humanidade veio ao mundo, a gente veio pra... Eu quero que o mundo sangre, eu não quero... Como é que fala? Não quero salvar o mundo, eu quero sangrar o mundo. Pra quem gosta de ler, porque era do Stephen King também. E pra quem gosta de escrever, muito preocupado com isso, né? Betacast! É cafona demais pra você engolir aquilo lá, sabe? O podcast da Liga dos Betas do Near Fanfiction. Ei, tu tem que fazer 12 dicas pro site. E não importa. Então, pessoas, vamos falar sobre dicas. Abrimos em um site aleatório, realmente aleatório, das buscas do Google. Também não fui divulgar qual site é. É, mas assim, é dicas de escrita. Aí achamos um aqui qualquer e clicamos e estamos dispostos a comentar sobre as dicas de escritas que a gente encontra na internet, né? A primeira delas, que, vamos lá, é importante e justa. Revise a escrita. Eu acho que é pra isso que a Liga dos Betas existe, inclusive. Revisar a escrita. Afinal de contas, a gente precisa e deve sempre estar conferindo o que a gente escreveu, porque eventualmente a gente comete erros e uma segunda leitura mais crítica nos ajuda a consertar esses erros. Acho que uma dica importante é a pessoa que vai fazer a sua crítica, ela não pode ser ou muito fã seu, ou muito conivente, sabe? Muito, muito amigo. Não amigo assim, porque o Michael é meu amigo, ele faz a minha betagem. É. Mas ele não pode ser uma pessoa que tem medo de ferir seus sentimentos. Ah, não, eu... Nossa, a melhor coisa que eu faço sendo beta é ferir os sentimentos. Olha só, meu amigo, senta aqui, Douglas. Vamos conversar. Isto aqui está uma não bosta. Está legal, está uma bosta. Então, querido, perceba que isso está uma merda e escreva. O que você tinha na cabeça? Você estava passando mal pra cá? O quanto de amizade uma pessoa tem, o quanto eu gosto da pessoa é inversamente proporcional ao quanto de respeito que eu tenho pelo texto dela. Mas, por exemplo, o Yuri, amigo nosso, que inclusive nos apresentou a Uniar. É verdade, né? Ele tem medo de falar que a parada tá ruim. Ele é assim comigo com relação à escrita, a desenho. Eu até falo pra ele, Yuri, mete pau, sabe? Não tenha medo de ferir meus sentimentos, não, cara. Aponte críticas, né? Mas ele não consegue. ele não consegue. Ah, essas pessoas são tão fofas. Mas o Yuri, ele é um tipo de pessoa que você pode empacotar e colocar num potinho, num chaveiro, sabe? Dá vontade de abraçar. É, então parece um bichinho de pelúcia. Fica um pouco distante se ele pegar e começar a... Eu entendo. Cara, eu tento. Mas é importante, às vezes eu sento, né, com os meus amigos, eu começo. Eu não paro. Eu fico falando por uns 10 minutos seguidos. Aí depois bate o remorso, sabe? Mas eu já falei. Bate o remorso, eu fico, não, desculpa, calma. Mas eu tô falando verdade. Não posso fazer nada. Eu tô sendo. Verdades precisam ser ditas. É, então. Tem que dar umas porradas aí pra você poder evoluir, sabe? Então, a primeira dica seria revise a escrita. A nossa dica é apanhe. Apanha. Próximo. Apanha mesmo. A dor vai te ensinar. Porque... A dor vai te ensinar. Apanha que nem o MK no Smite. Olha só. Mas é verdade. Tá falando um ponto delicado. Mas é verdade. Não, ele tá morrendo. Gente, menos eu sou agora. Péssimo. Agora ele não tá morrendo agora. Segundo passo: conheça seu público. Tá, e como é que a gente faz quando a gente não tem público? É, então. Na verdade, essa é a realidade. Ai, ai. Então. Olha a dica, conheça o seu público, ok. Eu conheço, não tem ninguém, é fácil. Vai tentar trazer isso para outro viés. Tipo, eu acho que ele quis dizer mais ou menos, tipo, aqui, deixa eu ler o resto. Conheça o seu público. Embora pareça uma informação desnecessária, conheça pra quem eu acho até você vai escrever, né? Uma dica válida, porque assim, se você vai escrever uma história livre, você vai ter uma linguagem diferente que tu vai usar numa história mais 16, por exemplo. Mais ok. Pois poxa, é, tipo... eu jurando que eu podia escrever hot pra criança. Pra criança. E também, tipo, uma linguagem que tu vai usar num fandom de anime, tu não vai poder usar num fandom de banda, por exemplo. Eu, pelo menos, quando eu vou ler alguma coisa, qualquer coisa, e eu vejo um chan ou kun no meio da história, eu mando se fuder. Não, mas olha, isso depende. E se for um anime de banda? Tá. Eu mando se fuder do mesmo jeito. Nossa, sinceramente, tem uma coisa que me irrita, é isso. Dica 2, mande se fuder. O dia que tiver escrito bolacha na embalagem, aí a gente conversa. Quando fala em conheça o seu público, eu entendo. Vamos falar sério, é porque eu estou muito exaltado aqui. Quando fala para conhecer o seu público, é saber o público-alvo que você está escrevendo. Ah, vou escrever um conto infanto-juvenil. Vou escrever um 50 tons de cinza. Você sabe qual é a faixa etária, mais ou menos, ali do pessoal que você quer atingir. Logo, isso influencia no plot da história, na linguagem que você vai usar. Então, basicamente, o que essa dica nesse site aleatório que abrimos aqui diz é para nós conhecermos o nosso público, não para vender a história, entre aspas, mas sim para conseguir produzir um texto que seja vendido. É, tipo, não é conhecer o público, eu tô escrevendo para essa pessoa. É esse tipo de... É mais, tipo, esse tipo de pessoa que eu quero que consuma o meu conto. É esse que eu quero que atraia. Não é conhecer o público. É entender o que o público pede. Depende da maneira que você vai colocar. Entender o que o público pede para aquele conto. Porque às vezes tem coisas que ficam legais num conto infanto-juvenil, tem coisas que não vão ficar, então você tem que estar medindo isso aí. É importante, é uma dica válida, vai, a gente tá debochando, mas há um fundo de verdade. É um fundo de verdade. Dica 3, evite aliterações. Utilizar aliterações em excesso pode deixar seu texto chato. Evite termos com sons semelhantes muito, muito próximos um do outro. Eu pedi pra ficar com essa dica. Pra poder fazer um protesto pra nossa rainha Salieri, que lá pra meados de 2014, eu acho, ela começou a puxar minha orelha pra esse negócio. Que tinha no meu texto, tinha muito, Só que, como eu disse, a Sally é uma rainha. Então, isso influenciou a minha vida de uma tal maneira que eu não consigo mais ler poemas, por exemplo. Morreu! Eu não consigo! Me dá um nervoso. Me dá um. Aí, de certa forma, você foi salva. Poeta do século XXI. É, exatamente. Todo mundo resolveu virar poeta. Poeta do século XXI. Poeta não é nem gente. Tem que morrer. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Esse povo remando amor com dor e achando que é poeta. Amor com dor. Não, não tenho paciência de quem pega febre amarela e transforma em febre amarela. Não, não tem, não se consigo. Se der amarelo. Meu Deus. Olha, isso me lembra. Deixa eu contar rapidinho. Eu tava. Era realmente 2013, 2014. E eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu morava na época em Itaboraí, mais especificamente. Itaboraí é uma cidade do Rio de Janeiro. E lá ia ter o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro. Né? Que era o Comperge, a gente chamava de Comperge. Que foi depois da descoberta do pré-sal, antes dessa cagada aí na política brasileira, com a Petrobras. Mas então, investiram muito na minha cidade, foi uma explosão, foi uma loucura. E, sei lá, era assim, foi chamado de Eldorado, era muita gente vindo pra cá, teve prédio, a cidade mudou, veio shopping, veio tudo. O ponto é, o Petrobras entrou em crise e o Comperge parou, ele parou de funcionar, as obras era tudo forjado, sei lá, fajuta, não tinha obra, na verdade, os trabalhadores que vieram, virou um caos. Então começaram manifestações. E sabe aquelas corinho, aquelas marchinhas que eles cantam nas manifestações? Subiu um cara num palanque do caminhão lá na manifestação e mandou um assim: "Ão, ão, ão, o Comperge vai parar." E todo mundo olhou o cara lá de cima do palanque. O que você tá fazendo? Reginaldo, que porra é essa? Desce daí, você tá bêbado. Então, essa é a pessoa que não consegue de jeito nenhum fazer aliterações. Pra quem não sabe, parente. Aliteração consiste na repetição de sons, de consoantes iguais, basicamente a rima, né? É. Então, o cara pega... Oh, oh, oh, oh, o Comperge vai parar. Aí você aprendeu com a Salieri que não pode ter aliteração. Caraca, isso é muito icônico na minha memória, cara. Quatro. Essa aqui eu quero falar. Essa dica. Essa dica é muito boa, gente. Cuidado com as preposições. Essa é a dica. Aí embaixo vem o textinho. Embora as preposições sejam necessárias para dar coerência ao seu texto, evite terminar as frases com elas. Depois que eu li isso aqui, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas eu não consigo pensar em um exemplo onde a pessoa termina a frase com a preposição. Gente, preposição. Pré. É antes. Vem antes. Como não você como. Consegue terminar uma frase com, sei lá, eu... Vi um copo de... De o quê? Era só que termina com reticência, sei lá. Não dá. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Muito bom. Ah, esse aqui... Tá, gente. Dicas? Vamos lá. Essa dica simplesmente não faz sentido. Tipo, não tem cuidado nem como salvar com isso aqui. Não tem nem como salvar. Então, gente... Eu não sei o que falar pra substituir essa dica, tipo... Eu não sei... Não tipo, dê ouvido. Não seja a pessoa que escreveu isso. Não seja essa pessoa. Eu tenho a teoria de que quem escreveu isso aqui, na verdade, tá usando esse texto, essas dicas, pra sabotar os novos autores que estão surgindo. Entendeu? A teoria conspiratória. O que, aliás, é meio inútil, porque os próprios autores atuais se sabotam sozinhos. Eles precisam de muito esforço. Eles querem destruir a literatura nacional. A literatura nacional tem que morrer. 5. Fuja dos clichês. Eu não sei o que vocês vão falar, mas eu vou dizer: se joga, cara, se joga. Se joga, vai na loucura. Vai. Se joga. Eu já falei aqui. Não sei se eu falei aqui. Mas vai. Que um dos meus livros favoritos é um dos livros mais clichês do universo. que é o... As Crônicas de Ruth Gunner, O Garoto Cabra. E é o livro mais clichêzão, tipo, ever, sabe? E é divertido. O problema não é o clichê, o problema nunca é o clichê. Nunca é o clichê, obrigada. Não, sabe o que eu acho? É, as pessoas confundem ser clichê com ser cafona, às vezes. É, exatamente. Cafona no sentido de, cara, não ser legal, mas simplesmente... É cafona demais pra você engolir aquilo lá, sabe? É, tipo assim, cara. Por exemplo, esses dias eu tô aparecendo na minha timeline e eu relembrei um filme brasileiro que é tipo, é, o nome é O Casamento de Romeu e Julieta. O que é esse Romeu e Julieta? A menina é... Ela é palmeirense e o cara é corintiano. Cara, é genial essa premissa. É o clichê mais óbvio, mas tipo, tem uma... E é legal, mas não é cafona. Não é chato, tem tipo, uma reviravolta. Continua sendo clichê, continua a mesma história de Romeu e Julieta, das duas famílias que se odeiam. Mas tem uma reviravolta, tem um negócio diferente. É como você trabalha esse clichê. É como você trabalha o clichê. É como você trabalha esse clichê. Tipo, tu pode ter a história mais original do mundo, mas se você não conseguir trabalhar ela... Vai ficar uma bosta. E tu pode ter o clichê mais óbvio e conseguir trabalhar de uma tal maneira que as pessoas talvez nem percebam que aquilo é um clichê. Sobre o clichê, tudo depende da maquiagem que ele usa. Exato. Se você maquiar o seu clichê bem, ele vai fazer sucesso. Se não fizesse, não teria 385 milhões de versões. Não, se não fizesse sucesso, não seria um clichê. É simples assim. Acabou. Então não fuja dos clichês. Não, se tiver um bom clichê, mergulha. Mas faz direito, pelo amor de Deus. Próximo, elimine as comparações. Não faz sentido. O que falar sobre isso aqui? Você entra no site procurando dicas de escrita, ele fala, elimine as comparações. Cara, vamos lá. Por quê? Reduzir as comparações? Interessante. Eliminar as comparações? Obliterar. Impossível. Impossível. A Ana tava falando, né, Ana, do livro de Stephen King? É, tipo, o Stephen King, uma vez ele escreveu um livro meio que infantil, foi dedicado à filha dele, e tipo, ele, assim, ele tinha uma, ele, é uma história de um reino e tal, uma coisa bem, não bem Game of Thrones, é um pouquinho mais pra baixo, assim, sabe, melhor, sabe. Pra baixo ou melhor? Pra baixo é melhor porque eu abomino aquela série, mas tá, enfim. É menos espalhafatoso? É menos espalhafatoso e faz mais sentido. Entendi. Mas então, aí tipo, é um negócio menos espalhafatoso e assim, o mago tinha, eu não, faz tempo que eu li, mas o mago tinha tomado poder, algo assim, e ele colocou, ele narrando e tal, e aí ele colocou, se existisse uma bolsa de valores no reino, ela teria despencado. Isso é uma dicotomia, só que o narrador, como ele tá lidando com um público mais jovem, ele pode se permitir fazer essas brincadeiras até pra... As crianças começarem a associar. E meio que assim, considerando que é um reino medieval e tipo, você não tem muito uma ideia do que realmente tinha lá que você poderia comparar e nem todo mundo tem acesso àquelas mesmas pesquisas que o autor teve, ele pode usar isso pra pegar um público mais geral, sabe? É uma comparação diferente, que ficou muito engraçada, deu muito certo no... Naquela cena em especial. É, teve um filme humorístico. Eu adoro essa parte. É, olha, o que eu tava reparando aqui rapidinho, é o que tá escrito, né, debaixo da dica, justificativa da dica. E segue, assim como os clichês, as comparações deixam seu texto sem graça. Elas são previsíveis e podem criar certa antipatia do público com você, uma vez que você pode criticar algo que os leitores admiram. Ah. O King chegou lá, oh, caralho, eu não posso falar isso, vai que tem alguém, sei lá, com pai, que trabalha na Dow Jones, sei lá. Nossa, eu muito preocupado com isso. É a problematização do século XXI. Gente, olha só onde é que as pessoas... Bolsa de valores não posso usar uma comparação, porque as pessoas podem... se ficar... A não ser que a comparação seja com alguém... Não sei lá. Mesmo com alguém, eu acho que tem que comparar tudo. Sei lá. Aí o Kim Jong-un fica puto e taca uma bomba na sua casa. Não sei. Eu não acho, eu não vejo como, tipo, possa criar uma antipatia com essa parte. Mas assim, eu acho que reduzir as comparações é interessante, porque se tudo é que nem alguma coisa, aí fica chato, de fato. Mas, tipo, eliminar... Impossível. É, porque tem coisa que é igual quando eu tava escrevendo aquela one shot que eu comentei, não tem como eu ter um parâmetro pra dizer a força que o personagem tá exercendo ali, senão por comparação, porque não existe, eu vou dizer, ele tá muito forte. Não é isso. Ele tá tão forte quanto 1000 gorilas. Pronto, agora tem os leitores têm um parâmetro. Imaginar. É, o tamanho da força desse cara, entendeu? Se um gorila levanta uma tonelada, supondo. Então esse cara tá 10 mil vezes mais forte que isso. E mesmo que o leitor não tenha, por exemplo, a informação exata de quanto um gorila pode levantar... Ele tem um senso comum, né? Tem um senso comum. Ele pode imaginar, tipo, o gorila é um bicho muito grande, então talvez... É, bem forte, então o cara tá super forte. É uma comparação que precisa... Como é que você vai eliminar a comparação do seu texto? Não, gente, não elimina as comparações. Você pode dosar, né? Não precisa ficar comparando tudo que acontece. Você pode criar o seu parâmetro ali, a sua régua. E apesar do que a gente falou sobre o Stephen King e o viés humorístico com o qual ele usou a dicotomia... Dicotomia não é um negócio legal. Você comparar algo... usando termos de um futuro ou de um passado muito distante para a história que você tem, exemplo, uma história medieval, que aí você usa carros e estádios de futebol para comparar algo medieval, fica esquisito, fica fora de lugar. Foi exatamente isso que por exemplo, no recurso que eu usei quando eu estava escrevendo o Conflito Ancestral, eu usei gorila porque... O cara era um índio e vivia na floresta e ele tava tão forte quanto... Eu não podia dizer que ele tava tão forte quanto robôs. Não tá contextualizado, né? Tão forte quanto um trator. Não faz sentido. Não funciona. Você tem que seguir mais ou menos ali uma orientação. Mas olha só, importante. Depois que eu fiz essa comparação, a régua do universo virou o índio, o pirarucu, no caso. Que é o índio em questão. Então, o meu parâmetro passou a ser ele. E não os gorilas mais nessa determinada ocasião. Uhum. Entendeu? Aí, quando alguma coisa acontecia, eu falava... Foi tão forte ou tão fraco quanto o pirarucu. Eu fugia da comparação com o gorila. Pra não precisar entrar nessa de ficar comparando o tempo todo. Eu já tinha o meu parâmetro ali estabelecido. Seja específico. Você precisa ser claro sobre o assunto discutido. Eu acho... Não. Não exatamente, assim, sabe? É bacana você ter, assim... Você deixar teu leitor a par do que tu quer dizer. Mas, assim, o leitor também tem que abrir... Tem que ter um suspensezinho, né? Tem que ter um... Não só um suspensezinho, mas eu acho que o leitor, quando ele recebe um texto muito mastigado, ele perde o interesse, sabe? Porque... Já tá lá, chato. Sabe? Ele não imagina. É por isso que eu, por exemplo, eu acho um saco medieval. Eu acho um saco. Eu não consigo pegar um livro medieval e ler. Esse do Stephen King que eu falei foi o único que eu consegui ler porque 200 páginas. Não tinha. Porque era do Stephen King. Também. Mas porque 200 páginas, sem cenário. Ele só explicou uma coisa aqui, como é que o mago funcionava, e era isso. Porque, tipo, Game of Thrones, eu li o primeiro capítulo e larguei. Não dava. Nem vamos falar em Senhor dos Anéis, então. Eu tive uma experiência que tipo assim, eu li os livros do Eduardo Spohr quando eu era adolescente. A minha experiência foi, tipo, eu adorava, eu achava o máximo, não sei o quê. E eu fui reler. Esse ano agora, ano passado e começo desse ano. E, cara... É um porre, né? Eu li... E, tipo, tinha momentos que a leitura fluía, mas ele tem uma mania de gastar muito tempo explicando um cenário ou contexto histórico que não precisa. Ou até precisa, mas não precisava se estender por 3 páginas. Entende? Velho, quando ele lançou A Batalha do Apocalipse, eu tava no ensino médio e eu tava escrevendo uma história apocalíptica naquela época. Uhum. E, tipo, eu tinha um amigo que ele tava lendo. Toda vez que eu escrevia um capítulo, ele lia. E aí, quando lançou, ele falou, nossa, Anda, tu tem que ler esse livro, não sei o que, não sei o que. Eu peguei com ele, eu li um capítulo, eu devolvi. Não. É a prova. Eu nasci velha, gente. Eu nasci com 80 anos. Eu não consegui ler aquela merda de livro. Eu não consigo ler nada do Eduardo Spohr. Eu adoro ele. Eu adoro ele como pessoa. Ele é muito legal. Mas os livros dele são um porre. Eu não consigo. Sinceramente. Ah, gente, eu gosto tanto. Quer dizer, a minha memória. A sua memória. É sua memória, o Michael. Eu não peguei pra reler. Eu reli. E é a sua memória. Eu só. É aquele sentimento. Claro, tem um de RPG aqui que eu. Eu respeito pelo RPG, eu acho que tem muito disso. É, não, eu respeito ele. Eu respeito ele porque ele é muito legal. Ele é um autor muito gente boa. Ele é muito gente boa, mas o livro. Cara, aquele Batalha do Apocalipse, eu lia e eu ficava. Você leu todo? Porra, não precisa disso! Você leu todo pra você passar raiva com o final? Porque muita gente passou raiva com o final. Não, eu li um capítulo e devolvi. Não deu. Simplesmente não, olha, deu. É sério, Eu não vou entrar nisso, porque até eu gosto do cara. Mas, assim, tem um determinado capítulo na Batalha do Apocalipse que ele inteiro pode ser descartado. E não importa. Já ouviram falar na torre de... Na torre não. Na arma de Chekhov, né? O recurso de escrita. Que é, se uma arma aparece em cena, em algum momento ela tem que ser disparada. Durante boa parte... Aliás, essa é uma dica muito melhor para os nossos leitores e ouvintes do que a gente está falando. Tu tá escondendo essas dicas aí, DG? A gente tem que fazer um sobre dicas sérias, não só ficar criticando dicas de sites. A Chekhov é uma dica de escrita maravilhosa, inclusive. No livro, no Batalha do Apocalipse, em determinado momento, Lúcifer, a estrela da manhã, que eu sempre leio com sotaque nordestino, a propósito. Eu tenho essas manias de leitura. Ele leu Lúcifer com sotaque nordestino. Eu li ele o tempo inteiro com sotaque nordestino. Cara, o pior é que ele, Lúcifer, ele era um Lúcifer. Sabe, sério, sabe, o Lúcifer de Vesper. O meu Lúcifer, tu não ia durar 2 minutos com ele, então. Porque o meu Lúcifer, ele sobe a terra cantando Sympathy for the Devil. Ele não tá nem... Imagina aqui. Sympathy for the Devil com sotaque nordestino. Por favor. Aí, tipo, em determinado momento, ele mostra uma chave, que é a chave para o topo lá da Torre da Congregação. E essa chave é o grande mistério que... Tipo, por que que ele deu essa chave? Não sei o quê. Chega no final... Bullshit. Bullshit, sabe? Ninguém usa a chave em momento nenhum. E quando tentam Lúcifer evitar... Recupera... Ao menos tentam evitar ele usar a chave? Não. É tipo assim, o Lúcifer entrega pro Ablon, o Ablon fala... Eu não vou usar porque eu não confio em Lúcifer. É, como uma pessoa normal, sabe? Não confio em Lúcifer como uma pessoa normal. Só que é o seguinte... Eu achei... que em algum momento ele ia ser colocado em uma situação onde ele ia ser obrigado a usar a chave. Entendeu? Uhum. Porque aí a arma de Chekhov seria acionada e a história faria sentido. Mas não, chega no final, o Lucifer pega a chave, destrói e fala assim, eu sabia que você não ia usar. Aí eu fico assim, cara, se você sabia que não ia usar, por que, que você deu? Não, pior, o livro é uma bíblia. Não faz sentido. Me lembra muito o planejamento do Eisen. Que os planos do Eisen são super complicados e muito do que ele faz não faz sentido. Ele já sabia que não ia acontecer. Então, tipo, isso me deu muita raiva. Eu lembro que quando eu li, eu mandei mensagem pro Michael. Michael, que porra é essa? Eu fiquei muito puto. Não, tem. Dá pra você pegar e dar aquela espremida e brincar com isso. Uma justificativa? Só que não foi uma boa justificativa, foi bullshit, foi eu já sabia. Não. Ei, mas sobre essa dica, seja específico, eu tive uma experiência. Passou um filme na Globo, parece. Minha mãe falou: nossa, o filme é muito legal, vamos assistir. Aí eu falei: tá bom, vamos ver. Isso passou o comercial e a chamada do filme, falando: esse cara era um piloto de autoescola, foi sequestrado pra pilotar a fuga do cara do banco lá, ou some shit, um negocinho. Com isso, eu já fiquei na cabeça, tá, o filme vai ser sobre perseguição. Deu 30 segundos de filme, 30 segundos, assim, a introdução, a cena introdutória, o cara tava com a família, olha só a cena, o cara na família dele, a mulher dele não respeitava ele, mostrou que ele tinha uma filha e falou que ele tava endividado. Eu falei, tá bom, já sei o filme todo. Esse cara é um instrutor de autoescola, vai pegar um bandido no meio do caminho, esse cara vai acabar assaltando o banco e ele, endividado, vai aceitar ajudar o cara. Uhum. Não deu outra. Então o filme foi tão específico. Eu nem precisava de filme. Eu não precisei assistir. E no fim das contas, eu fiquei até o último segundo assistindo só pra ter certeza de que eu estava certo. Só de teimosia, tudo. Né? Só de teimosia. Eu falei, não, eu sei, eu anotei, eu falei, ó, isso aqui que vai acontecer. Eu anotei pra minha mãe e entreguei ela. Falei, é isso. Disse o filme todo, não deu outro. Acertei tudo do filme, acertei tudo, absolutamente tudo. Eu senti um vidente. Porque o filme simplesmente não te deu. A sinopse era horrível e a proposta era boba, porque alguém, sei lá, eu acho que o filme nem era hollywoodiano, era australiano. Alguém teve a brilhante ideia de fazer uma perseguição, um filme de perseguição. E é isso, o filme fica lá, os caras de carro, o maluco é um piloto muito incrível, então ele desvia todo mundo. E é isso. Como é que um piloto... Eu tenho uma pergunta. Como é que um piloto foda vira instrutor de autoescola? Ah, deu um ruim lá, parece que ele bateu, a crise chega perdeu todos. O patrocínio, não sei lá. A crise chega qualquer pra todos. Bosta disso. Isso aí foi horrível. Agora deixa eu comentar, porque a dica, caso alguém ainda se lembre, porque a gente começou a deliberar aqui, a dica era, seja específico. E eu posso citar uma trilogia de jogos que não são nem um pouco específicos, contudo a história deles é rica no vazio dela. Não sei se isso fez muito sentido. Mas, tipo, na ausência de elementos, a história se faz muito mais rica do que se você saísse injetando 3-4 páginas de um monte de coisa. Que é o Ico, o Shadow of the Colossus, que todo mundo deve conhecer, que é o mais famoso, e o The Last Guardian, que é uma trilogia, não dá pra chamar de trilogia porque os jogos não são... Não são exatamente muito ligados. Mas a sensação de que os três se passam no mesmo universo, em lugares diferentes. Agora você comentou Dot Hack também. Dot Hack, não sei se vai ter alguém conhece. Não conheço. Mas é um jogo espetacular. É tipo Sal, só que bom, sabe? Uhum. É do caralho. É uma história específica, mas que, tipo, cada capítulo dela é um, tipo assim, ela evolui, sabe? A cada novo jogo, ela evolui. Só que sem perder o tom dos capítulos anteriores. Tipo, é um cara que ele... tava jogando aquele jogo online, né? De sempre aquela coisa e tal. E ele matava os players. E um dia ele foi morto. E ele ficou puto e resolveu matar os players que matavam players, sabe? Ele virou... Era player killer. PPK. Ele era PPK. ele foi PK e virou PKK. E, cara, é muito bom, porque a história, ela vai se envolvendo e vai se envolvendo, e tem tramas, e tem traição, e eu tenho vontade de dar na cara de todo mundo, mas acabou de sair o remaster, tá na Steam, é caro, mas, assim, vocês podem baixar. Assim, aliás, aqui o site tá dizendo, seja específico. Essa é uma das dicas menos específicas, né? É, então. Muito obrigado. É incrivelmente genérica. Coerência. Aliás, isso nos leva à próxima dica, que é não generalize. Então ele pede pra você não ser específico e não generalizar. Então você faz o quê? O que você faz, meu amor? Se mata, destrói a literatura nacional. Ai, tomara, por favor. Temos aí. Não generalize. O que temos pra falar sobre isso? Olha, a partir do momento que você senta o teu rabo pra fazer uma lista de dicas, você já tá generalizando. Você tá generalizando. Então, 12 dicas de escritas, sabe, que qualquer pessoa deve saber. É o inception da dica. Você não... É o paradoxo. É o paradoxo. O gente full circle. Gente, generalizar é dizer... Isso eu acho que tudo bem, é uma regra pra vida, não generaliza, mas ao mesmo tempo que a generalização pode ser algo ruim, ela é algo necessário, porque acontece de fato, estatísticas... Gente, a evolução das espécies só aconteceu porque a gente generaliza as coisas. Vai me dizer que você não vê uma pessoa esquisita na rua, se você não segura a sua bolsa com força e começa a caminhar mais rápido. Estereótipos? É porque assim... A partir do momento que você generaliza, por exemplo, vamos supor que nós temos uma raça de orcs na história. E faz tempo que eu não jogo RPG também. Me desculpem, tá? Eu tô um pouquinho... Um tempo sem jogar nada. O tempo 24 horas, porque ontem me interessa. Olha, eu tô começando a estudar mitologia brasileira para fins de conhecer e para... mestrar RPG, então você está convidada. Ai, por favor. Eu tava falando de RPG aí. Online, mas... Por favor. Seven, six, five, four, three, two. Voltando. Vamos supor que você tem essa raça de orcs que mataram um reino, destruíram o reino dos elfos, vamos supor isso. E aí, tipo, vamos supor que nós temos esse orc que vai tentar... Eu vou abrir um parêntese aqui rapidinho. Elfo bom é elfo morto. Continue. Ué? Ué? Ele abriu um parêntese, mas só que ele não escreveu nada. Enfim, aí esse orc destruiu o reino dos elfos, e aí tem os orcs que destruíram o reino dos elfos, e aí tem esse orc que vai tentar um acordo com os elfos. Os elfos, eles não estão nem aí, eles não vão chegar, ai, não vamos generalizar, não, eles vão pra cima desse orc, até esse orc provar que ele é bom, que ele não tá indo lá pra matar eles também. Então, tipo, você generaliza todo mundo dos orcs, mas você vai contar a história a partir desse orc que não é generalizado. Sim, é o estereótipo que você vai usar para as... Você vai usar a exceção para contar a tua história. Nem todo orc é malvado. Eu vou dar um exemplo aqui muito melhor. Patinho muito feio. Melhor, nossa, tá bom. Patinho feio. Patinho feio. Não é, vai dizer que é muito melhor. Pô. Não generalize. Patinho feio é um clássico do... Mas assim, sobre generalizar, eu acho que você pode, às vezes você deve e às vezes você precisa. Uhum. Então, não sei se é exatamente uma dica que você tem que acatar. Não generalize as generalizações. Uma dica que eu posso dar. Não generalize as generalizações. Não generalize a generalização. Ó, uma dica que eu posso dar e eu tenho certeza que você vai ter que acatar é: verifique a ortografia. Todo mundo precisa acatar essa dica. Então, tenta me dar uma dica legal nessa vibe de não generalize. não tranca os seus personagens em caixinhas. Não torna eles... qual o termo? Eu tava conversando isso hoje. Estáticos é bom, mas tem um termo certo. Estereotipados não. Padrões? Caramba, o termo não, sumiu. Não é padrão. Eu sei o termo em inglês. O pior é isso. Ah, desculpa. Rainha britânica. Toda trabalhada no cursinho de inglês. Toda trabalhada no inglês. Ai, cara. Não, então, gente, infelizmente vocês vão ficar sem o termo técnico. Em inglês é flat. Em inglês é flat. Planos. Planos. Ah, não. Não deixe seus personagens planos, rasos. Sem sal. Não deixe seus personagens sem sal. Sem sal. Não deixa eles sem progredir na história. Generalizar eles ao ponto de eles não terem desenvolvimento. Vai ficar pro próximo, porque o nome só vai se lembrar, só vai vir na minha mente quando eu terminar de gravar. Então, continuemos. Maniqueísta. Lembrei, maniqueísta. Eu consegui. Foi só a gente flertar com o próximo tópico. Eu nunca ia pensar nessa palavra, vai. Maniqueísta. O Douglas gosta dessa palavra. Eu gosto. Próximo tópico. 9. Seja consistente. O que significa isso? Aqui tá dizendo, não seja vago. Mas você já disse isso. Muito obrigado pela dica. Então. Não seja vago. Seja consistente. Não seja vago. Dicas brilhantes. Acho que agora eu vou conseguir destruir a literatura nacional. É tipo, estude sinônimos, seria uma boa dica. Estude sinônimos. Ah, não, velho. Próxima. Deixa eu contar uma história. Vai. Eu, há anos, eu jogo roleplay, né? Sempre joguei roleplay desde que eu comecei a ter internet. E, tipo... Tinha uns grupos de roleplay, que uns grupinhos de personagens de roleplay, umas panelinhas. Cara, nos textos deles, não tinha uma palavra repetida. Parecia tudo tirado do dicionário de sinônimos. E pensa nos textos chatos. Mas pensa nos porres. Mas pensa nas pessoas porres, sabe? Tipo, o que me incomoda desse povo vindo do dicionário de sinônimo... Não, porque geralmente eles vão lá. Olha lá o que vocês vão falar dos dicionários de sinônimo, porque eu sou maníaco do sinônimo, cara. Não, era tipo assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a flor vermelha, não sei o que, não sei o que. A flor rubra, não, as pétalas. Flor rubra não, as pétalas rubras. Isso. As pétalas rubras. Não, mas a questão não é nem essa, a questão é a seguinte, o pessoal que tá com dicionário, eu uso dicionário de sinônimos, é importante pra você aprender novas palavras, aumentar seu vocabulário. A questão é que quando você... lê lá o dicionáriozinho de sinônimos, você não pode se ater só à palavra, você tem que ver o significado, o contexto. É, porque as pessoas acham que significa a mesma coisa, né? A pessoa acha que significa exatamente a mesma coisa. Mas às vezes é só uma próxima. Não existe sinônimo perfeito. Não existe sinônimo perfeito. Então, tipo, você tem que pegar o que mais se encaixa no contexto do que você tá escrevendo. Por exemplo, você fala fulano correu e fulano fugiu. Basicamente a mesma coisa, mas um dá mais urgência do que o outro. Fugir dá mais urgência. Ou tipo, você fitou ou você arrostou. Fitou é tipo, é encarar. Arrostou é encarar com raiva. Com desprezo. Com desprezo, com descaso. Olha só o sinônimo aí, raiva, desprezo, não são a mesma coisa, hein? Não são a mesma coisa, apesar de serem sinônimos. Exatamente. Dica número 10. Não seja redundante. Você foi redundante. Sabe que eu tenho a impressão de que ele tá sendo redundante com várias das dicas? Muitas que deveriam dicas... ser sintetizadas, unidas em uma Sabe só. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Ele tava lá no cubículo dele, cuidando da vida dele. Chegou o chefe dele. Ei, tu tem que fazer 12 dicas pra... pra... Tu tem que fazer 12 dicas, 12 dicas pro site. Aí ele sentou, começou a fazer, chegou em 7, bateu assim lá na mesa do chefe. Senhor, eu não tô conseguindo passar de 7. Tu tem que fazer 12, dá teu jeito, tu tem até 6 horas pra fazer isso. E saiu isso. O cara tem que pagar as contas, gente. O cara tem que pagar as contas, né? Não vou culpar ele, não. Tá, evite a qualquer custo dizer a mesma coisa de diversas formas. Isso mostra os leitores que você não sabe falar sobre o assunto. Antes de iniciar o texto, monte um roteiro na sua cabeça. Não funciona. Na sua cabeça não vai dar certo. Não vai dar no certo. Então, gente, a dica poderia ser monte um roteiro. Monte um roteiro num papel ou no computador. A Ana é brilhante. Ou tipo, faça uma lista, faça montagem de cena, assim, tipo... Estamos desconstruindo dicas. Tipo, roteiro mesmo, sabe? Fulano foi do ponto X ao ponto Y. Então, fulano socou ciclano... Sim, sim. Tem um site que eu uso que é de linha do tempo. Pra quem trabalha com histórias com bastante acontecimentos, eu tenho aqui, eu uso ele... Nossa, é uma delicinha. Bota assim, aí faça a linha do tempo de toda a minha história. Me passa depois, por favor. Vou te passar aqui. Passa assim. Porque eu tô trabalhando uma história com corte de tempo estilo Murder. Eu tô trabalhando com a história de corte de tempo estilo Murder, que vai pro futuro, volta pro passado, vai pro futuro, volta pro passado. Então, isso ajuda, isso então ajuda. Então isso vai me ajudar a me organizar. Porque, tipo, eu tô só tacando cena e depois eu vou tentar costurar tudo. Aí, nessa dica aqui, não seja redundante. Então, ser redundante seria falar duas vezes a mesma coisa, né? O que basicamente cai na dica seja consistente. É tipo, seja consistente, então você não vai ser redundante, você tá falando o que tem que falar. E essa de não falar a mesma coisa... E essa de ser consistente cai lá na de seja específico. E tipo, seja específico cai na de elimine as comparações. Você tá sendo específico, você não vai comparar. Então, cara, um monte de dica... Dava pra ser 4 dicas isso aqui, esse site. É, não são dicas. 4 dicas ao invés de 12. Mas, tipo assim, nessa de não seja redundante, eu tenho que acrescentar uma coisa aqui. Por exemplo, principalmente em fantasia, quando você está tentando estabelecer o universo, quando você está tentando dar aos seus leitores ideias de como o mundo funciona, é importante você ser um pouquinho redundante. Não, não muito, claro, mas ser um pouquinho redundante é importante para fixar a ideia. É, e isso cai também pra drama. Isso cai também pra drama, que às vezes tu tá contando o desespero de uma personagem, ela numa crise, e você tem que reforçar essa ideia. Então você escreve várias vezes. Às vezes você tem que falar de maneiras diferentes a mesma coisa que ela tá sentindo, entendeu? Você tem que abordar de formas diferentes, palavras diferentes. Não quer dizer que você vai ficar repetindo aquilo, olha, ela tá triste, ela tá triste, ela tá triste, tá triste. Mas você vai construir aquilo ali de uma forma que às vezes você tá passando a ideia de redundância, mas na verdade você só tá reforçando aquilo ali pra você conseguir aprofundar mais aquele estado. Sim, eu vou dar um exemplo bem prático. No universo de One Piece, quem come uma Akuma no Mi é rejeitado pelo mar. Então não pode nadar, não pode encostar em água salgada de nenhuma forma. Porque senão perde completamente as forças. E isso é demonstrado várias vezes, principalmente no começo, para que quem tá lendo não se esqueça desse detalhe. Então, tipo, se o Oda agora botar um cara que comeu a fruta nadando, o próprio fandom, quem lê, vai dizer, ô, isso aí tá errado. Isso aí não pode. Porque a ideia... Ou ele é Deus. Porque a ideia ou tem alguma coisa muito errada. A ideia de quem... De que quem comeu a fruta não pode nadar já foi estabelecida, tipo... E reforçada várias e várias vezes durante toda a trama. Enquanto isso, em Jojo. Mas Jojo é caos. Não, em Jojo, o autor tem problemas de memória. É sério. É sério, eu não tô brincando, isso é sério. Ele tem problemas muito sérios de memória, tipo, Phantom Blood, primeira parte. Olha, nós temos esses poderes chamados Ramon, de respiração, que é justamente pra lutar contra vampiros. Aí chega na parte 2, olha, você vai treinar Ramon, você vai ficar forte, você vai derrotar os vampiros. Na parte 3, o que é Ramon? Ah não, a gente tem fantasmas gigantes que batem pela gente, a gente não precisa de Ramon. Não precisa mais disso. Próximo. Esse aqui é profundo, hein? Esse é muito bom. Porque assim, tipo, tem tanta cena que dá pra se fazer com pergunta retórica. Cena boa, cena forte. Porque assim, a dica é, esqueça as perguntas retóricas, mas pensa um pouquinho. Vamos lá. Personagem X, vamos dar o nome pra facilitar. Vamos dar o nome de Wesley. Wesley ouve do seu pai Roverbal: não vá pro mundo do crime, vai dar merda. Wesley fala: ah, você não sabe do que você está falando. Wesley vai para o mundo do crime, se fode todo. E aí, Roverbal fala: então, está feliz agora? Acabou o capítulo. Vai dizer que não é um fim maravilhoso. A pergunta retórica é ótima. É uma pergunta retórica, o garoto sabe, não tem que responder. Ele sabe fazer algo, bicho. Ô louco, bicho. Peguem essa dica, gente. Cara, não fala. Se você souber montar a cena, pergunta retórica é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E, cara, em cenas de detetive, de policial, de interrogatório, o que mais tem é pergunta retórica, cara? Porque o cara tá tentando empurrar a goela abaixo e arrancar confissões. Então, era você aqui, não era? Era você nesta foto, você estava lá. Não, a mulher não precisa responder. Porque o cara só não responde. E a história, como é que eu ia fugir das perguntas retóricas? Que dica, olha, tipo olha de gente, dica cara, é essa? Cada dica que eu leio disso aqui, eu tenho mais certeza de que o objetivo dessa pessoa que escreveu era eliminar a concorrência. Era eliminar a concorrência. Ele queria entrar sozinho na editora X e começou a escrever dicas furadas pro pessoal se ferrar no caminho. Porque, caraca, como eu disse, ele foi pressionado pelo chefe e ele tinha que manter o emprego de alguma maneira. Não. A maioria dessas... dá pra resumir essas 12 dicas aqui em 4, 3. 4 sendo generoso. Eu mato pelo menos a metade ali só brincando. Então, o resto dá pra aproveitar aí, alguma fica coisa. Aí na, fica aí a dica, gente. Dica de verdade, não dica querendo ferrar a sua vida. Se você souber montar uma cena com pergunta retórica, ela fica muito boa. Ok? Sim. Última dica. É não exagere. Olha, meu querido, se você reclamar, eu vou usar dois superlativos pra cada substantivo. Se tem uma coisa, essa aqui me deixa pessoalmente ofendida. Porque, cara, não existe drama, não, tu não consegue drama, uma crise. Se você não exagerar o teu texto... Tu tem que exagerar. Olha, tu tem que fazer um negócio over the top. Eu tô escrevendo meu primeiro livro. Todas as discussões são discussões de novela. Exato! Tem gritaria, tem chororô... Vem me dizer se não é legal escrever uma discussão de novela. É nossa filha de empregada, essas coisas todas. Gosto muito. É muito legal, é muito divertido. Cara, escrever o povo discutindo é uma das coisas mais divertidas de se fazer... Cara, é muito bom. Eu gosto muito também de escrever falas, cara. Cena de bate-boca. Discussão. Cena de bate-boca é muito bom de escrever. É muito bom. E outra coisa que eu gosto de exagerar é em cena pesada. Em morte, em ferimento. Eu peso a mão, sabe? Não chego a transbordar ou escafurdar. Ou chafurdar, como é que é? Chafurdar na escatologia ou no sadismo. Eu não chego a tanto, não chego a chafurdar na escatologia ou no sadismo. Eu só não chego porque minhas histórias são dramas normais. Senão, se eu pudesse, velho, se algum dia eu sentar e escrever, sei lá, uma fantasia, algo assim que eu, tipo, eu possa... Cara, eu peso a mão, cara. Nossa, aliás, eu vou dar uma dica aqui legal. Porque muita gente acha que pode sair escrevendo cena assim, escatológica e não sei o quê, e dane-se. O outro não importa. Assim, eu gosto de escrever cena brutal. Quem leu a minha primeira fic sabe, eu taquei fogo em criança. Mas assim, quando você está escrevendo uma cena dessa, se você está disposto a publicar ou a botar no próprio NIA, ou a publicar numa editora, aviso de gatilho é uma parada que você tem que pôr. Porque assim, você não sabe a vivência da pessoa. Às vezes a pessoa tem uns gatilhos muito próximos daquilo que você escreveu. Gatilhos de depressão. Umas paradas que bate uma bad na pessoa. E o negócio pode levar a coisas sérias, tipo suicídio. Ah, não, você tem... Você vai dizer, que a culpa não é minha. Tipo, tudo bem que a culpa não é sua, mas custa ter um pouquinho. Não, o disclaimer tu tem que ter, né? Sim, o disclaimer. Dói, machuca, tem um pouquinho de empatia pelo outro. Isso é muito sério, essa parte. Não, sim, tipo, você quer escrever a sua cena super brutal, super não sei o que e tal, vai na fé, se joga. Quando eu tava fazendo time skip pro RPG de Bleach, que a gente tem aqui. Lembra da cena que eu fiz uma cena de estupro? Porque determinado personagem pro enredo ele tava indo pro mundo humano e era relevante pra história. Eu ainda nem mostrei porquê, mas era relevante pra história, pro meu enredo se concretizar, essa cena acontecer. E eu queria retratar e mostrar pras pessoas essa cena acontecendo. Queria chocá-los. Eu escrevi a cena, cara, mas eu pisei a mão. Eu pisei tanto a mão que eu lembro que um colega meu, um dos jogadores que leu, após ler a cena, ele veio, um rapaz, veio falar comigo e dizer que sentiu nojo e que se colocou no lugar da garota e se sentiu mal pra caramba. Eu peguei aquilo ali e fiquei... Não é possível, gente, só a cena... Aí eu parei pra refletir, o cara... Se eu coloco uma menina pra ler aquilo ali, ia ter um impacto muito mais forte. E uma menina que talvez já tenha sofrido. Sim. Sofrido com o abuso. Então, imagina pô, que você tá flertando ali com um negócio muito sério, sabe? Aí eu parei e comecei a pensar. A coisa fugiu de controle quando eu saí da fantasia e coloquei tanta verossimilhança que as pessoas sentiram, pô, não precisava de tanto, sabe? A cena precisava acontecer. Eu poderia ter. Mas eu quis chocar, eu quis pesar na mão. Depois eu pensei assim, não foi tão proveitoso. Embora eu tenha chocado, tenha conseguido meu objetivo, foi a um custo muito alto, eu não gostei. Então, tipo, é um negócio que você tem que medir, cara. Você esse realmente é um exercício interessante quando você tá fazendo uma cena que é um pouco pesada. Relê e pensa assim, tipo... Isso às vezes realmente não precisa, cara. Isso realmente às vezes realmente não precisa. Precisa estar aqui... Sabe? Às vezes realmente não precisa. Eu adorei escrever a cena, ficou enorme, ficou um negócio cheio de detalhes e tudo acontecendo, e a garota sofrendo e tentando sair, o cara batendo nela com um pedaço de ferro na cabeça e sangrando e perdendo a força, e foi um negócio, uma loucura. Só que não precisava ter sido com tanta intensidade como eu fiz. Eu poderia ter descrito de maneira um pouco mais aberta e genérica e eu teria... cumprindo seu papel, entendeu? Não precisava ter chocado tanto. Então, nesse ponto, não precisava ter exagerado. Agora, mudando um pouco o foco, tipo, saindo um pouco do pesado, eu queria falar um negócio. Que, tipo assim, eu sempre reclamei de cenas hot. Sempre reclamei. Eu não gosto de escrever. Mas eu entendo. Mas eu entendo que, tipo, meus personagens são umas prostitutas. Eu digo, o meu protagonista é uma puta. Ele é uma puta, ele pega todo mundo. Homem, mulher, todo mundo. Não tá nem aí. Mas... Ele é pansexual. Ele é pan. Ele realmente é pan. Ele é pan. Mas assim, eu acho que cenas hot não são tão necessárias quanto alguém possa pensar. Porque assim, você pode trabalhar uma história muito bem com uma cena de sexo implícito. Você pode... Porque... Tu não vai pausar a tua história pra contar cada detalhe, como eles foram pra cama, que posição ficaram, porque tu tá perdendo tempo na tua história, tu não precisa, são coisas que Tipo, é um exagero, eu acho que não precisa. Se for assim, se tu sentar teu rabo na frente do computador, na frente do computador e falar, eu quero escrever uma história erótica, eu quero escrever um conto erótico, vai, escreve. Mas assim, uma cena hot do nada, no meio da tua fanfic, não tem porquê. Só por fanservice? Só por fanservice não tem porquê. Não eu, faz sentido. Eu escrevo parecendo cena, sabe, série da ABC? Onde só mostra a pegação inicial ou o povo já na cama. É aquelas coisas da Band, antigamente? Não, na Band eles ficam se esfregando por meia hora e nada acontece, feijoada. Mostra um peito e pronto. Depois série da ABC, não. Série da ABC mostra o início da pegação, o pessoal começando a tirar a roupa e corta pro final. O povo preliminares já deitado na cama e depois eles estão na cama coberta. Já estão cobertos na cama, lençóis. Já completos, entendeu? É, nossa, foi bom pra você? Nossa, foi uma bosta. Aliás, tá aí uma coisa que eu não costumo ver em fanfics. Tudo bem que eu posso não ter procurado direito, eu com certeza deve ter, mas fracasso na relação sexual. Eu já escrevi. Todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa. Cara, assim, é impressionante. Assim, é sempre um cara, o Alexandre Frota. Sei lá, o broxar, eu nunca escrevi, mas eu já escrevi muita. Muito empata foda. É muito divertido escrever. Demais. Tipo, eu escrevi uma cena assim do meu livro, que é assim, a Maria, minha personagem, que é a que gosta de transar muito, ela levou o cara número 45 pra casa, jogou ele na cama, tirou a roupa, ficou de calcinha e sutiã. Aí o pai dela saiu da cozinha assim com um copo de café. Oi, querida. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Aí tá o cara com as calças riadas, né, no sofá, e ela de calça e sutiã em pé, assim, ou encarando ele. Que bosta, cara. Vim te fazer uma visita. Não, mas eu realmente nunca vi história onde aborde. Onde o cara. O cara ou a menina, sei lá. Eu já fiz falhou. Essa parecida com o do DG, só que era assim: o Sean. Que é uma protagonista, que é a prostituta. E ele eu não lembro quem é que ele trouxe pra casa e tal. E foi mais ou menos isso. Só que assim, o irmão dele tava sentado no sofá. Então ele, ei! Levanta! Tu tá me vendo? A luz tá acesa, eu tô lendo aqui. Vai pra outro lugar. Na frente da minha salada. Na frente da minha salada. Vai pro quarto. Vai pro quarto, seu bosta. Ai, meu Deus do céu. Tá aí uma coisa que valeu. É uma dica, hein? Essa é uma dica. Fuge do estereótipo, desse estereótipo. Então, gente, é isso. São 12 desconstruções de dicas, dicas que não são dicas e bobagens que a gente falou. Muita bobagem que a gente Muita falou. Muita bobagem. Bota bobagem nisso aí. Mas é, né? A internet foi feita pra isso e pra pornô. É, a gente fez o caminho completo da internet. A gente começou com algo informativo e terminamos na porcaria. Mas é que não é aquele vídeo, The Internet's for Porn. Internet for Se porn. Bobagem não vendesse, Lucas Neto não tinha 10 milhões de inscritos, vamos? Né? Acho que já deu, né? Tá bom. O que eu tô estudando, né? É. A gente podia estar fazendo bobagem no YouTube ganhando muito dinheiro. Oh, eu sou uma foca. Tá bom, né? Tá bom. 12 dicas. É isso aí. Quer saber? Se você quer escrever aqui algumas dicas de pessoas que realmente estão ali escrevendo, pesquisando e tal. Blog da Liga dos Betas. Blog da Liga dos Betas. Lá todo mundo ajuda todo mundo, a gente tem a comunidade e estuda, e os professores nos ajudam, os universitários escrevem e a gente cria todo um. E lá a gente ajuda de verdade. A gente não precisa te sabotar aqui nesse site aqui, não. É, não vamos te sabotar. Eu quero ler boas histórias. Procure um beta, converse com ele, ele vai te dar dicas, ele vai te dar um olhar crítico, uma coisa diferente. Se você tá procurando alguma coisa legal pra ler, você pode ver os vídeos lá de resenha lá no blog da Liga. No blog, não, no vlog da Liga, perdão. No vlog da Liga. Eu tô lá no vlog, gente. Me assistam lá. Assistam o Michael lá, Evelyn, aqui do BetaCast também, tá lá no vlog. Opiniões. Ela fez tem o BetaCast, tem o vlog. Sigam no Twitter, curtam nossa página BetaCast, curta a página no Facebook da Liga dos Betas. E todos os links vão estar aqui na descrição do BetaCast, então... Às vezes nem tá, mas a gente fala mesmo. É, então, é. Também não é muito difícil achar. Não é muito difícil de achar. Aí ele vai colocar tudo direitinho aí pra vocês, que a gente confia nela. Enfim, gente. Tchau. Tchau. Tchau.